triste de tudo isso, quando se fala em São Paulo, São Mateus, o triste de tudo isso é que a vítima mora ao lado do bandido. E a partir de agora é guerra. Então não é igual o resto que fala mal com o seu cabo Bruno, não. Essa polícia... Essa coisa com essa pistola enorme aqui do lado, parece o revólver do Buffalo Bill. Isso aqui? É. Isso aqui é um magnão, né? Bonito até, ó. Olha. Isso aqui é o que os periquitos gostam, né? Escuta aí, periquito. Escuta aí. É, outros escutaram também, né, periquito? É o Magno. Não daremos motivos, porque não andamos com flagrantes. Ideais são gigantes, e nós estamos como capitalismo. Somos consciência e nos orgulhamos disso. A sua massa empurra a droga pra periferia, mas não nos atinge, atinge os nossos semelhantes. Mas consciência tem poder e vai bem mais avante. Acreditamos no que fazemos e temos confiança. É triste quando uma tiazinha ajoelha e chora e pede para sua criança que não. E do olhar arrependido uma lágrima corre. E o excesso de cocaína provocou overdose. E eu não quero ser manchete em jornal, nem ibope pra TV. Formados pela ignorância.